um sinso verdadeiro aqui. União vai prosseguir. Aqui a luz é peros. Aqui é protesto, sim, sou verdadeiro aqui. União vai prosseguir, aqui é luz, é pé. Eu tenho uma missão a cumprir, e portanto eu vou prosseguir. Não importa se o playboy vai rir, o racismo não vai me atingir. Pois o gueto precisa ouvir o que o rap tem pra transmitir. Foi nas ruas que eu aprendi ser esperto pra viver aqui. Tem que saber entrar e sair, na moral para não se ferir. Essa mensagem é pra refletir, sua mente tem que se abrir. A proposta é evoluir, e jamais pensar em desistir. Fiz a rima só pra conferir, pra somar e não dividir. Negou, o sistema é opressor, discrimina pela sua cor. Prego lealdade e amor, a mudança do interior. Hip hop tem o seu valor, engrandece o povo sofredor. O respeito é mais que favor, prevalece seja onde for. Então, irmão, me ouça, a união faz a força. Faço a minha rima com uma pá de louco sangue bom. Do recanto até o céu azul, represento a new school. E de norte a sul, sou apenas um rapaz comum. Aqui é protesto, sim, sou verdadeiro aqui. União vai prosseguir, aqui a luz é peros. Aqui é protesto, sim, sou verdadeiro aqui. União vai prosseguir, aqui a luz é peros. Eu cheguei, tô na cena que é mais um louco, que rima a verdade e alerta o meu povo. Sempre correto, respeito pra ser respeitado. É BJ na cena e não sou do embalo. O meu respeito é pras favelas, perifas e vielas, pelo povo negro que lutaram pela terra. Humildade eu tenho, escuta aí então. Revolução na mente e muita paz no coração. Poesias em compassos extraídos da mente. Eu vou na fé assim que é, com letras conscientes. Não tenho duas caras que se explodam essa raça. Falsidade pra mim é uma face mascarada. Mas digo que aqui é um bom lugar. Tem muita gente boa que sabe se respeitar. O caráter é incomparável e não tem preço. Firma o ser honradores, é los reperos. Aqui é protesto, sim, sou verdadeiro aqui. União vai prosseguir, aqui é los reperos. Aqui é protesto, sim, sou verdadeiro aqui. União vai prosseguir, aqui é los reperos. Será que você rima com um coração por amor à periferia e pelo povo irmão? Ou será que se vende por dinheiro, carro, mulher, ouro no pescoço? Eu não entendo. A voz é agressiva, a rima é produtiva. Mando um salve a todas as periferias. Não vou cantar pra me aparecer, não. Tem que ter ideia certa, cantar com coração. Vivo na favela, sou o que sou. Só Jesus Cristo é o único salvador. Quatro grupos em cena, aqui é som do gueto. A ideia é positiva aqui, los reperos. Aqui é protesto, sim, sou verdadeiro aqui. União vai prosseguir, aqui é los reperos. Aqui é protesto, sim, sou verdadeiro aqui. União vai prosseguir, aqui é los reperos. Aqui é protesto, sim, sou verdadeiro aqui. União vai prosseguir, aqui é los reperos. Aqui é protesto, sim, sou verdadeiro aqui. União vai prosseguir, aqui é los reperos. É isso aí, rapaziada, valeu que valeu. É los reperos na fita, Jardim Gá, céu azul, é nóis. Valeu, amante, de uma ocorrência. WT moleque doido pra firmar. É nóis, los reperos. É nóis, los reperos.